chorar se eu posso sorrir. Não custa nada, pode acreditar. Basta ver os seus olhos olhando pra mim. Para os meus sonhos se realizar. Coração fica inquieto, começa a acelerar. Aí eu fico bobo, não consigo nem pensar. Abra os teus olhos, presta atenção. Isso é uma declaração de amor. Olha, eu só vivo pra te amar. Ah, eu não vivo sem você. A vida sem você não dá. Eu e você, nós dois juntinhos, somos céu, água e o ar. A vida sem você não dá. Eu e você, nós dois velhinhos, juntinhos. Olha, eu só vivo pra te amar. A rocha que é gostoso. Márcio Sal, isso sim é a rocha. Portal do Arrocha. Coração fica inquieto, começa a acelerar. Aí eu fico bobo, não consigo nem pensar. Abra os teus olhos, preste atenção. Isso é uma declaração de amor. Olha, eu só vivo pra te amar.